verdade no veludo do amor e entregar suavemente para a pessoa. Outra vez em Uberaba, um determinado palestrante espírita foi visitar Chico Xavier e lhe disse: Chico, você tem que se defender. As pessoas estão lhe caluniando, falando mentiras a seu respeito, inverdades a respeito da doutrina espírita. A verdade deve ser dita, doa a quem doer. E Chico, todo encolhidinho, não respondeu. Psicografou um soneto pequenino, mas muito bonito, dizendo-nos: a fórmula da felicidade, para se encontrar a felicidade com esplendor, é uma gota de verdade dentro de um litro de amor. No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor. Nós pegamos um barril da nossa verdade e arremessamos, sem nenhum carinho, com toda impiedade, nos nossos semelhantes. Então Chico veio trazer essa mensagem de trabalho, solidariedade e tolerância. A tríade de Allan Kardec, que foi um ser extremamente ecumênico. Em O Evangelho Segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos diz que o Espiritismo não veio combater as religiões, mas fortalecê-las, comprovando através da experimentação, do laboratório do mundo invisível, das experiências mediúnicas, do controle da universalidade dos espíritos, que o que as religiões falam tem um fundo de verdade, que as lendas bíblicas têm o seu motivo, a sua explicação, e que os fenômenos espirituais existem, os milagres, entre aspas, do Cristo, são leis naturais e que foram verdadeiros. Então, o maior inimigo da doutrina espírita, em verdade, é o materialismo. Porque é o materialismo que conduz a essa vida desregrada, à guerra, à destruição. É o materialismo que leva ao suicídio. E nós vemos tantas crianças, jovens, tirando suas vidas nos dias de hoje. Então, a solução não é tão somente a educação, não é tão somente o emprego, não é tão somente as condições sociais para se promover a paz, porque mesmo os povos mais ricos são beligerantes. Mesmo as pessoas abastadas sofrem de suicídio, agridem seus semelhantes. A solução, nos diz Allan Kardec, está na educação. Mas não na educação tradicional das academias, das escolas, mas na educação moral, na educação do espírito imortal que nos conduz à transformação, ao trabalho de autoconhecimento, à mudança de atitudes, à mudança de pensamentos e emoções. Leon Denis dizia que no futuro não haverá uma única religião. Não é o Espiritismo a religião do futuro, mas ele poderá ser o futuro das religiões, porque comprovando através da ciência os seus postulados, os seus princípios básicos, ele promoverá uma grande transformação, uma grande união entre as religiões. Então Chico notabilizou-se pela extrema tolerância. Determinado dia, um repórter de uma grande cadeia de televisão chegou para ele e disse: Chico Xavier, vocês espíritas devem estar muito felizes porque nesta cidade recentemente fecharam uma igreja católica e um templo evangélico. E Chico olhou para ele muito triste e disse: meu amigo, pelo contrário, estamos muito infelizes, porque toda vez que nós fechamos uma igreja, um templo, nós temos que abrir uma prisão ou um sanatório. Então todas as religiões são úteis, são necessárias, porque nós somos todos diferentes. Djalmar Golo, palestrante do estado da Bahia, costuma dizer que Deus é um péssimo matemático. Todo mundo fica surpreso, mas ele explica. Ele diz: é porque Deus só sabe contar até um. Ele cria um, e em vez de fazer dois, três, quatro iguais àquele, ele cria mais um, e mais um, e mais um, cada um diferente do outro. Deus só sabe contar até um. Então nos explica Divaldo Pereira Franco, um dos maiores oradores espíritas da atualidade, que Deus inspirou as diversas religiões do mundo de acordo com as diversas necessidades e diferenças dos povos que habitam as regiões do planeta. Lá no Oriente, certamente precisávamos da mensagem do budismo, do confucionismo, do taoísmo, do brahmanismo, do hinduísmo e de tantas doutrinas.